fondo do mar. Um dia vestida de branco, ali para amanhecer, venerando a flora do mar, abençoando o filho da fé. Hoje o marinheiro, o fundo do mar, cavaleiro da Virgem Maria, com licença do Pai Oxalá, cavalei a linha de Deus, cavalei minha mãe e manchá, cavalei sua linda coroa. É o fundo do mar, um dia vestida de branco, ainda no amanhecer, venerando as horas do mar, abençoando seu filho.